Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Vitor Azambuja. E aí, família? Com Maurício Dantas. O Dão tentou me tirar do podcast, mas eu estou de volta. Depois de longo e tenebroso inverno, Maurício está de volta. Então, Maurício, vamos tentar uma coisa diferente aqui. A gente vai falar bem rapidamente as aquisições, o que a gente andou lendo nesses últimos dias, para depois a gente tentar ser mais específico com um gibi ou outro. Então, você, Maurício, que está há mais tempo sem participar conosco, o que, que você andou comprando esses dias? O que, que você andou lendo esses dias? É que comprando já diminui as opções de assunto, né, Marcos? Comprando é uma coisa. Não, é. Na verdade, comprando pode ser até muita coisa. Agora, lendo já é diferente, né? Vídeo que a gente falou no último podcast. Pois é. Considerando aquele manifesto comunista capitalista do Dão, né? Que não engana ninguém. Professor de história safado. É mais fácil comprar do que ler. Inclusive tem alguns sites por aí, né, que falam sobre quadrinhos e nem leem os quadrinhos mesmo. A gente tava falando aqui em off, por questões éticas eu não vou querer ser processado. Denúncia! Denúncia! Que isso, jovem, que isso? Eu não disse nada. Que é meu advogado, Vitor Azambuja. Bom, eu recebi aqui da Amazon, sempre ela, um encadernado importado do Murder Falcon, do Daniel Warren Johnson. Deve estar mais conhecido aí da galera agora por conta do título da Mulher Maravilha pro Black Label da DC, o Dead Earth, né? Terra Morta. Eu, inclusive, não achei que combinava o traço dele com a personagem, mas eu já vi algumas páginas assim, tá bem bacana. O Warren Johnson é um cara que tem um traço bem solto, assim, uma coisa... O cara que parece essa galera que faz as tirinhas na internet mais solta, mas que tem uma puta competência. Você seguir o Instagram do cara é muito bom. E esse quadrinho foi o primeiro que eu li dele, Murder Falcon. É a história mais ou menos autobiográfica, com muita fantasia em cima, de como o metal, não o do Scott Snyder, mas o gênero musical, ajudou ele a superar os crises de depressão. Ele tem esse problema. E é uma loucura, bicho. O personagem principal, Jake, toca a guitarra dele lá e invoca o Murder Falcon, ou Murphy, como ele é humildemente chamado, que é um falcão, cabeça de falcão, corpo de homem torado com um braço ciborgue, e combate monstros que invadem a nossa dimensão, querendo usar todos os sentimentos negativos da humanidade. É uma loucura da porra, tem uma cacetada de referências de rock, metal, algumas inclusive, por eu não ser tão fã assim de metal, não consegui captar, tive que dar uma olhada no Google. Mas, por exemplo, tem um mamute gigante que é invocado pelo colega dele, baixista, porque a banda toda dele invoca esses seis, né, que se chama Halford. E é uma cacetada assim, lindo, o cara tem um estilo muito bacana, um traço mais grosso assim, mas com uma movimentação muito boa, uma história legal, assim, essa edição americana tá saindo mais barato do que uma capa dura da Panini, e você não tem os erros, e um puta tratamento gráfico, um papel muito bom, são 8 edições, não tem muitos extras não, tem as capas alternativas fazendo paródia de CDs de metal, homenagens, né? E... Pô, recomendo esse quadrinho aí. Talvez a gente fale mais até num futuro podcast. O Igor, que grava com a gente também lá da Terra Zero, curte esse quadrinho. Ou então vamos falar lá no site também, no Arte Final. Se o chefe Marcos deixar. Era o que eu ia falar do Igor, porque eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar desse gibi foi o Igor que recomendou. Acho que foi até num daqueles podcasts que a gente faz de recomendações de melhores do ano. Ele falou desse Murder Falcon, a premissa é tão maluca que parece que realmente vale a pena, assim, né? Pra quem gosta de música e quadrinhos, diz que é a pedida perfeita, né? É, tem uma parte muito bacana, assim, posso até botar depois no Twitter pra vocês darem uma olhada, o policial chega, tá vendo aquele monstro lá, assim, garoto, o que você vai fazer? Você não trouxe nenhuma arma, você não, mas eu trouxe o metal, aí faz um solo de guitarra e o bichão aparece lá destruindo tudo. É bem massa velho, assim, mas divertidíssimo, pô. É comer. Agora você não vai nem estranhar tanto, Marcos. Você tá acostumado aí com mangás de atrizes pornô gigantes, né? Cara, era o que eu tava falando em off. E foi a aquisição e a leitura dessa semana. Foi o segundo volume de Gigante, do Hiroya Oku, o nome do mangaká ou da mangaká. Eu não sei. E até agora saíram 4 volumes lá no Japão. Segundo a Wikipedia, não ficou bem claro se já se encerrou, se ainda está saindo lá no Japão. Aqui saiu o segundo volume pela Panini. E assim, eu tava comentando que é o mangá mais surreal que eu já vi na minha vida. Porque começa com a história de um adolescente japonês que compra filmes pornô pelo correio, né? Chega pelo correio lá o DVD e ele é fã de uma atriz pornô chamada Papiko. Sim, Papiko é o nome da atriz pornô. E ela é uma japonesa, só que ela é filha de uma japonesa com um sueco, então ela é considerada por muitos uma estrangeira, tem seios enormes e faz muito sucesso no Japão. E ele tem aspirações para se tornar diretor de cinema. Só que vai história, vem história, ele acaba descobrindo que essa atriz pornô mora no mesmo bairro que ele mora. E por uma coincidência do destino, eles acabam se conhecendo. E o bizarro dessa história é que no decorrer do mangá, grudam lá um dispositivo no braço dela que ela consegue ficar gigante. Daí o título do mangá, né? O Gigantes. Gigante, né, sem o Z ou o S no final, que isso obviamente é explorado, né, na carreira pornô dela, só que a bizarrice não para por aí. Tem um site no Japão que ele faz acontecer o que for decidido numa enquete, então você imagina coisas que realmente acontecem baseados numa enquete de um site para adolescente no Japão ainda por cima. Então acontece desde chover cocô em Tóquio até um grande cantor sair correndo pelado pelas ruas da cidade. E agora, nesse segundo volume, eles decidiram transferir lá 100 milhões de ienes para 100 mil contas diferentes. E ninguém sabe como isso aconteceu. Então, é um mangá surreal, que aqui, pela Wikipedia, ele está classificado como um mangá de ficção científica, mas tem aquela pegada erótica bizarra que japonês gosta muito, mas que eu acho que futuramente, quando formos fazer um episódio assim específico de mangá, vale a pena a gente falar sobre, porque assim, eu nunca vi um mangá tão surreal quanto esse, Gigantes. Vale a pena, viu? É bem divertido. Esse mangá é do mesmo autor de Gigantes, que já saiu aqui, tem uma legião aí de fãs, e do louquíssimo também, Inuyashiki, que é a história daquele velhinho que vê um ciborgue assassino, e tem um outro moleque também que tem os mesmos poderes dele, só que o velhinho é do bem e tá aprendendo a viver finalmente depois de idoso com esse negócio, e o outro é um psicopata mesmo, aí acaba sendo a briga entre os dois lá. Eu li os dois meus volumes, infelizmente não pude continuar acompanhando, mas é muito bom, e pelo que eu já vi de Gantz e de Inuyashiki, o traço deve ser lindo. O traço é maravilhoso. Aí você imagina também ele fazendo um outro quadro mais erótico da atriz performando, né, nos filmes e em outras situações, que aí quando a gente for falar mais específico desse mangá a gente pode se aprofundar. E ela correndo gigante, pelada pela rua, com a câmera de baixo para cima, mas não chega a ser pornográfico, né, porque não chegam a mostrar. Não tem closes ginecológicos da atriz, mas você já consegue fazer uma. Imaginar como é no traço dele esse tipo de cena. É bem divertido o mangá. Não tem closes ginecológicos porque tem uma lei lá de atos indecentes do Japão que deixa mostrar tudo, né? Menos o... as partes íntimas, né? E os pelos pubianos também não pode. Então, mostra o que quiser, né? Só não é, só não é explícito por aquele 1% vagabundo, né? Mas tudo bem. Cara, eu não essa semana não rendeu muito, mas eu aproveitei uma promoção recente da Amazon, faz umas 2-3 semanas, e comprei aquele Wednesday Comics que a Panini lançou tem uns anos já, que lançou... anos depois de sair lá nos Estados Unidos, lançaram aqui no Brasil, que é aquele gibi que ganhou o Eisner em 2009, se não me falha a memória, que era uma proposta de fazer as histórias da DC como os quadrinhos eram publicados antigamente nos jornais em formato tabloide, né, aquele jornal grandão. Então acho que é o maior gibi que eu tenho na minha coleção no momento. Até as prateleiras que eu tenho reservadas aqui para gibis maiores não cabe esse negócio. Eu vou ter que provavelmente guardar ele no fundo de uma prateleira e colocar as fileiras de outros gibis na frente dele, né? Para segurar e ele não envergar. Então eu resolvi pegar para ler. Assim, eu acho legal esse formato de... Pra quem não sabe, ele saiu como Wednesday Comics. Ele foi pensado originalmente para ser Sunday Comics, porque nos domingos... eram os dias que os jornais, lá na década de 40, 50, eram os dias que os jornais publicavam a página da história colorida, né? Mas nos outros dias tinha também o suplemento de quadrinhos. E quando eram tirinhas, né? Era quando eram aquelas tirinhas, normalmente tirinhas coloridas ou aquelas tirinhas maiores, né? Eram as tirinhas de domingo. Tem muito isso, tanto Flash Gordon, Peanuts, naquela coleção Complete Peanuts, as tirinhas de domingo não são aquelas pranchas de 3 quadros, né? São tirinhas maiores, assim, de meia página, talvez, ou de um texto de página do jornal. Talvez por isso também, né? O próprio Príncipe Valente, né, saía nesse formato, só nos domingos, uma página inteira colorida. Isso, e é essa tradição que eles querem resgatar. Aliás, os grandes personagens clássicos que migraram do pulp pros quadrinhos, como Tarzan, você citou, né, o Flash Gordon, personagens que a gente conhece um pouco por terem sido republicados aqui, eles saíam assim, né? Então... eu gosto, eu já li, antigamente eu lia muita coisa assim nesse formato de pranchas diárias, até o Homem-Aranha chegou a sair assim, né? Tinha uma série escrita pelo Stan Lee, desenhada pelo John Romita, que saía em tiras nos jornais, chegou a sair 2 volumes compilando essas histórias aqui no Brasil. Eu gosto, mas é interessante que é uma leitura diferente do que você está acostumado a ler num gibi seriadinho, mensal, normal, né? Porque eles têm que virar a ação de uma página para outra. Então acontece muita coisa entre uma página e outra, porque pro leitor aquilo já tinha se passado numa semana, né? Então ele continua a história, mas ele já pressupõe que alguma coisa aconteceu, né? A história avança muito rápido de uma página para outra. E isso eu achava legal, eu gostava de ler o Tarzan nesse formato, li um pouco do Flash Gordon, e tô lendo agora esse Príncipe Valente bem lentamente. Tá saindo a coleção pela Planeta de Agostini, né? O que eu ia comentar dessa coleção é isso, não terminei de ler, desculpa, eu tô, como a proposta agora é falar do que a gente tá lendo essa semana, eu vou falar de um gibi incompleto. Mas ela abre com uma história do Batman, do Azarello e do Risso, que eu acho que não entendeu a proposta, só usou realmente uma página maior para contar uma história normal do Batman, que você poderia ler em qualquer outro gibi, exceto por uma outra página lá que aproveita o tamanho maior da folha para fazer um desenho, mas que também não é nada demais. Já as histórias seguintes que eu li até agora, foi uma do Camandi, aproveita bem melhor, né? Eles pegam e realmente fazem a história, embora ela tenha saído já completa, né? Quando saiu é uma edição só, né? Um encadernado só, esse Wednesday Comics. Eles aproveitam e contam realmente uma história como se você estivesse lendo uma prancha por semana, né? Bastante ação, assim. E até a recapitulação do que aconteceu na página anterior, né? No começo lá da página. Achei bem interessante. Mas é aquilo, eu já tinha ouvido falar desse gibi, não tinha me atirado para comprar por isso mesmo. Vale como curiosidade histórica. como um item de colecionador mesmo, porque dificilmente você vai ver um gibi desse tamanho publicado, né? Uma coisa que fica muito cara publicar assim. E não é propriamente, não são histórias que vão agregar um monte assim nessa coleção. Essa do Kamand eu achei bacana, porque Kamand é uma coisa que praticamente não é publicada mais, né? Teve aqueles especiais há 2 anos atrás homenageando o centenário do Kirby, né? Mas não sai mais. E vale se você tem contato ou tem curiosidade de ler um gibi nesse estilo. E aí, nisso, algumas equipes criativas foram felizes, outras nem tanto, né? Ah, tem uma história do Superman também, desenhada pelo Libremejo, que só pelos desenhos do Libremejo já vale, mas que segue também essa ideia de que você está lendo uma página por semana, né? Bacana, mas vale como um item de colecionador, uma curiosidade, assim, eu realmente tô lendo, tô me obrigando a ler, porque depois que eu guardar, eu nunca mais vou pegar isso aí no fundo do armário até a próxima grande arrumação da pilha. E é até difícil de ler, né? Ele saiu lá fora, ele saiu soft cover e hard cover, né? Capa dura e capa mole. Aqui saiu direto capa dura, né? Imagina se não. E é meio chato de ler, porque você tem que estar numa posição para segurar um gibi daquele tamanho que você consiga ler a página. Mas enfim, não é uma compra que eu recomende assim para quem tá procurando aí começar a coleção, mas para quem já tem uma coleção assim que gosta de alguns itens diferentes, esse aí vale bastante a pena. Eu não tenho nem vontade, porque só de eu imaginar como é que eu vou fazer pra guardar essa bosta já me desanima, porque... Cara, eu vou te falar, ele cabe certinho no fundo da prateleira se você guarda, assim, aquela escapadura em pé, sabe? Se você guarda, assim, pra formar as lombadinhas, você consegue colocar ele no fundo da prateleira se você tiver uma prateleira cuja largura seja da altura dele, né? Porque a largura dele deitado é da, mais ou menos da altura desses encadernados maiorzinhos da Panini. É o único jeito que eu vi de guardar isso aqui, porque nem no meu caso aqui, como eu guardo gibis em cima, né, das lombadas, primeiro eu boto eles na vertical e depois eu guardo alguns horizontais em cima, né, para aproveitar o espaço mesmo, nem assim vai dar. Então o único jeito que eu pensei em guardar esse negócio é no fundo do armário mesmo. Bom, fica aí as dicas do que a gente andou pegando essa semana. E vamos para o gibi que todos conseguimos terminar de ler essa semana. E é claro, aproveitar o hype da série que estreou semana passada, semana retrasada, na Netflix. Vamos falar de Lock and Key, Bem-vindo a Lovecraft, do Joe Hill, com arte do Gabriel Rodrigues, que lá fora saiu pela IDW, e aqui saiu pela Geektopia, que é um selo lá da editora Novo Século, que esse primeiro volume saiu aqui em 2017 ainda, o segundo volume está saindo agora, também, obviamente, pegando o hype da estreia da série no Netflix. Fala um pouquinho sobre Lock and Key, ô Maurício. Rapaz, só dá pra falar isso mesmo, um pouquinho, porque como você até conversou comigo, a proposta do quadrinho não fica muito clara nesse primeiro arco mesmo, não. Vamos falar sobre isso mais adiante aí, mas basicamente é a história de uma família que começa logo com uma tragédia, a morte do pai, é um pai, mãe e 3 crianças, né, 2 meninos, uma menina do meio, e que esse assassinato acaba mudando a vida deles. Eles acabam se mudando para uma cidade no interior dos Estados Unidos chamada Lovecraft, e lá existe a Key House, né, que é uma mansão, parece um castelo, e é a casa que tem todos esses mistérios aí. A princípio nós vemos uma porta que atravessa, morre, e o seu espírito sai do corpo, né, até o espírito voltar por essa porta. Um poço com uma personagem misteriosa lá dentro, que tem tudo a ver com toda a trama da história, a gente vai entendendo aos poucos. E uma busca por 2 chaves, né, a chave negra, se não me engano, e a chave para qualquer lugar, eu não sei como ficou traduzido aqui, eu li a versão importada, risos, mas é a Anywhere Key, a chave para qualquer lugar? É, chave pra qualquer lugar, né? E a gente vai ver aí com umas pitadas assim de suspense, não diria terror, mas tem algumas coisas bem, um fantástico meio macabro, permeando a história. Cada edição é focada em um dos personagens, né? Principalmente os três meninos e o assassino, também é um adolescente, o assassino do pai desses meninos. Até que na última edição, na verdade, é quando parece que começa a história. Não assistimos ainda a série, né? Para saber como isso foi adaptado. Eu gostei, apesar de ter algumas críticas assim à arte. Me lembrou um pouquinho aquele Charlie Adler, do comecinho de Walking Dead, que me soava estranho assim, parecia que a proposta pedia um desenhista menos cartunesco, uma coisa mais clássica assim, sei lá, até mais suja mesmo na arte. Fica bom, dá pra ver, por exemplo, eu li aqui no tablet, e quando você passa a página, você vê que ele aproveita vários quadros, você muda a página e você vê o mesmo quadro no mesmo lugar, sabe? E economiza, fica bacana de certa forma, assim, até quando você muda a página, você vê como se fosse quase um stop motion aí de dois quadros só. Mas ao mesmo tempo me causou estranhamento, achei tudo muito colorido, muito claro pra ser essa proposta aí. Eu não consegui entrar no clima. Não fosse a nossa pauta aqui hoje, eu não sei se eu teria passado da segunda edição, não. É, eu também achei isso. Eu gostei do desenhista, mas pra outra coisa, não achei que combinou, assim, sabe, com uma proposta de uma história de terror. E a parte mais aterrorizante desse primeiro volume, pelo menos, né, pra mim é toda aquela a trama da família, né, do jeito que começa a história, com os dois psicopatas indo atrás deles na casa de verão, né, que é o que provoca a mudança deles pra essa casa aqui, House, a família Locke, né, daí o nome Locke and Key. Essa pra mim foi a parte mais aterrorizante, porque os elementos sobrenaturais mesmo da história aparecem muito poucos, né? Até no estilo do pai dele, né? O Joe Hill, ele tem uma carreira solo, digamos assim. Ele tem uma carreira própria, né? Bem, bem grande já como romancista de terror. Mas ele é filho do Stephen King, né? Ele não usa o nome King até quando ele se lançou para justamente não ter essas comparações, mas já se sabe que ele há muito tempo que ele é filho do Stephen King. E ele é um... Assim como o pai, ele tem um... Dá pra sentir que ele tem um estilo mais lento de introduzir os elementos sobrenaturais. Bacana que é uma coisa bem original, assim, né? No conceito de mansão mal-assombrada. Mais uma história de mansão mal-assombrada. Mas ele usa essa história das chaves, né? Olha, tem... Por algum motivo tem chaves e portas nessa casa que fazem alguma coisa bem diferente e tal. Nesse primeiro volume dos quadrinhos, eles introduzem, se eu não me engano, quatro chaves, né? Essa chave qualquer lugar, que você pode ir para qualquer lugar. Essa chave que eles usam mais, que é a chave que você sai do corpo, né? A chave que troca de gênero, né? Que troca de sexo. E eles falam também numa chave, uma chave com o símbolo do Omega nela, que dá a entender que é a chave mais importante de todas. Ah, eles falam também numa quinta chave, que é uma chave que rouba as memórias, né? Uma personagem comenta sobre a existência dessa chave. Pelo trailer da série, dá a entender que eles já avançaram um pouco nisso, né? O trailer da série já mostra várias chaves, né? Dá a entender que passa desse primeiro volume, inclusive. Eles mudaram, Lovecraft não... A princípio não tem a ver com a mitologia do Lovecraft, é mais uma homenagem. O nome da cidade onde eles vão é Lovecraft, né? E na série eles mudam isso, ficou Mattinson. Tanto que o primeiro episódio é Bem-vindo a Mattinson. E a outra curiosidade também é que esse Joe Hill, ele é um romancista, mas isso não é uma adaptação de livro, né? É um gibi mesmo, né? Ele escreveu pensando para ser um gibi, não para ser um livro adaptado para gibi e depois adaptado para TV, né? Então isso eu achei bem legal, assim. Eu achei até que era recente, mas não é, de 2009. Pelo menos o primeiro encadernado foi publicado em 2009 nos Estados Unidos. E o último, que é o sexto encadernado, foi publicado em 2014. E aqui no Brasil, né, Marcos, é 2017 e só agora saiu o segundo, né? Os jogos. Só agora saiu o segundo volume e o primeiro saiu no final de 2017. Então, inclusive a gente tem uma resenha desse primeiro volume aí no site, no Arte Final, o link vai estar aí no post para quem quiser ler desse primeiro, essa resenha desse primeiro volume. Eu não tinha lido na época, né? A gente resolveu ler justamente por conta resolveu falar justamente por conta da série, né, do Netflix, pra tentar ver, comparar. No final a gente só conseguiu ler o gibi, não conseguimos ver a série ainda, mas assim, eu realmente não gostei muito desse primeiro volume. Por isso que a gente falou, porque assim, a gente sabe da premissa da série, da relação das chaves e tal, porque a gente leu sobre a série de quadrinhos. Porque no gibi isso é muito mal explorado. Como falou, apresentam pouquíssimas séries, é explorado muito mais a parte essa parte de suspense, de terror, da tragédia que se abateu sobre a família, né? Que no final acaba até se ligando tudo muito bem, né? Porque no começo você fica sem saber direito por que aquilo aconteceu, né? Foi dois adolescentes que eram estudantes na escola lá, que o pai dessa família era professor, era diretor, e ele simplesmente chega e mata esses dois adolescentes, chegam lá na casa e matam eles, tentam matar a mãe e os filhos, mas acabam matando só o pai. E eles acabam sendo presos e tal, só que você fica sem entender por que aconteceu aquilo. No decorrer da série, você descobre o que aconteceu. Tem toda uma questão sobrenatural que influencia eles, né? Essa personagem, essa bruxa, por assim dizer, que vive no poço dessa casa, tem ligação com tudo isso e tal. Mas assim, as chaves e a mansão em si, ela é pouco explorada. Você vê que tem muito mais coisa ali atrás daquela história do que o que dá a entender no primeiro volume. Então, é até estranho para quem comprou essa edição brasileira, porque ela saiu lá em 2017 e ficou com uma história incompleta, né? Porque só veio sair uma continuação agora em 2020. E é como o Maurício falou lá no início, né? Parece que no final da história, na última edição, é quando tá começando a história, né? E sabe que eu acho que essa primeira edição brasileira até encalhou, porque eu me lembro de ver ela muito assim em banca e tal, e não me interessei. Eu vou ser bem sincero, eu sou um pouco preconceituoso com esses quadrinhos novos de editora sem tradição, porque eu já tô muito calejado de coisa que começa a sair e não termina, né? Que fica só no primeiro ou no segundo volume. Então eu geralmente prefiro coisas que já tem uma continuidade assim mais avançada, assim, ou de editoras que eu sei que terminam. E sim, a Panini é uma dessas editoras que eu sei que terminam. Desculpa, gente, mas e o Starman do James Robson te... Mas isso é a exceção que confirma a regra. Desculpa, eu sei que tem muita coisa que a Panini publicou e não terminou, mas até a Queda do Morcego estão terminando agora, né? A promessa é terminar. Liga do Morrison também mandou lembranças, viu? Essa vai vir um dia, não te preocupa que vem. Eu tô realmente gravando com um defensor da Panini aqui. Não estou defendendo. Vou sair agora. Mas comparado com outras editoras, né, Devir? Né, HQ Maniacs, comparado com outras editoras, né, Mitos, que lançam as coisas pra aproveitar algum hype e não termina, vamos convir que a Panini pelo menos termina. Me deixou obrigado aí a concordar com o colega. E aí, bom, falando de Lock and Key, eu vi encalhado isso, não ia comprar, até que justamente os comentários do Luvig sobre essa série me deixaram interessado, e ela tava bem baratinha na Amazon, né? Então, realmente, eu acho que deu uma encalhada boa, tanto que não continuaram lá em 2017 e resolveram continuar agora, né? Possivelmente por causa da série do Netflix. Tomara que o hype gerado da série seja suficiente para convencer a Geektopia e a Novo Século a terminar de uma vez isso, né? Que nem a como é que é? Que tá publicando Black Hammer. É uma editora de livros também, a Intrínseca. A Intrínseca. Deu uma acelerada aí pra publicar bastante coisa de Black Hammer. Tomara que o Novo Século faça isso. Até porque a série já terminou lá fora, são só 6 volumes, né? Já publicaram 2, tá aí 1/3 do caminho já percorrido. Vamos ver se isso termina de sair no Brasil. Até porque, ao contrário de vocês, eu me interessei. Eu não achei ruim, não. Eu achei bem legal. Fica essa sensação ruim de que a história termina justo quando vai começar, né? Até porque, se eu não me engano, no fim do primeiro volume eles falam fim por enquanto, né? Aquelas coisas tipo, porra, vai continuar ou não, filho da... Mas a gente sabe que terminou, sim, tem 6 volumes lá fora. E eu quero muito ler essa continuação e gostaria, sim, de ler por meios lícitos, né? Até porque, como eu falei, eu comprei esse primeiro volume bem baratinho. O segundo tá caro, mas se chegar no que eu paguei pelo primeiro, tá valendo. No final da original, Marcos, Vitor. Aí tem... Continua em Lock and Key, Red Games, no inverno de 2008. Nossa. Ah, já tá inclusive anunciado, então. Eu tô falando assim, na versão americana, né? Eu peguei aqui as single issues mesmo, as edições separadas. E, pelo visto, fez sucesso mesmo. Não sei se o nome do Joe Hill já deu algum peso aí, teve alguma repercussão, porque ele já acabou com o anúncio da próxima minissérie, né? Então, agradou lá. A IDW, apesar de ser uma editora pequena, né? Inclusive soube recentemente que ela tá passando aí por algumas questões financeiras. Ela tem uma história editorial aí de pegar muita franquia, né? Os Transformers dele eu já defendi várias vezes, já elogiei muito aqui. Eles têm outras franquias também que são bacanas, eles investem umas coisas muito anos 80, assim, eles chegaram a fazer o Hasbro Verse, né? Pegaram várias franquias da Hasbro para lançar tudo, Mask, Micronautas, G.I. Joe também, apesar de ter tido um excelente run inicial, teve até o Chuck Dixon no meio e tudo, mas depois só degringolou. Transformers manteve até o reboot recente, aí acabou aquela continuidade, a galera tava reclamando muito que tava desviando do que era os Transformers, apesar de eu gostar muito. Se for fazer sempre a mesma coisa, não precisa ficar republicando, né? E várias séries também eles fizeram adaptação pra quadrinhos. Eles têm uma série de Far West até com uma personagem feminina, eu esqueci agora qual é o nome, mas eles realmente fazem isso, né? Eles pegam, adaptam de outras mídias para os quadrinhos. Esse é um quadrinho original deles, né? IDW, que virou série de TV. Algo diferente do que eles estão acostumados a fazer. Só citando aqui, a IDW tem publicado algumas coisas da Disney, da própria Marvel. Eles têm um título mensal Marvel Action. E Marvel Action Spider-Man, Marvel Action Avengers e tudo mais, que são voltados mais pro jovem adulto, né? Esse novo conceito que tem aí. Eles têm Tartaruga Ninja, Ursinhos Carinhosos, algumas séries que estão sendo elogiadas aí, Rising Sun, Sonic. Meu Pequeno Pony é deles também, não? Pequeno Pony é deles também, é da Hasbro, é deles hoje em dia. Tem um Napoleon Dynamite também, que eu vejo falar bem, o Kill Lock. A Trava Mortal, traduzido pelos nossos amigos lá do GB Squeeze, que é um título do Livio Ramondelli. Ele desenhava Transformers e tá fazendo agora essa mini aí, que é muito boa, merece ser falada aí no futuro. Eles têm a adaptação de Glow, aquela série da Netflix também, e o Zaga Yojimbo do Stan Sakai tá saindo por lá. Eu acho agora, que eles fazem. Eu ia falar dos gibis da WWE, mas eu acho que não são deles, não. Acho que é a própria WWE que lança, não sei. Eles têm Star Trek também, tá saindo algumas séries muito legais, sobre as quais vocês podem ouvir no Omniverso. Olha aí, o Dan vai ficar feliz agora com o elogio. Narcos tem uma adaptação em quadrinho também, pela IDW. DuckTales, a série nova do Star Trek, do Picard, também teve um prequel lá. Star Wars tem um Star Wars Adventures também, com os traços mais cartunescos, assim. E aquelas edições lindas, né? Aquelas edições de autor, Artist Edition, saiu do Walt Simonson, saiu, enfim, uma porrada de coisas. Acho que a Marsupial lançou por aqui, né? Algumas coisas disso. Acho que são essas mesmo. Eu acho que saiu por aqui também. Agora, é engraçado você falando da IDW, de adaptação. Eu tenho... eu até queria perguntar isso pro Vitor, já que ele foi o único que pegou essa edição nacional do Lock and Key aqui, que eu li recentemente o De Volta para o Futuro, que também é da IDW e também foi publicado aqui pela Geektopia. E eu tive a impressão de que essa do De Volta para o Futuro, a impressão do gibi tinha uma qualidade meio duvidosa, em algumas páginas estava meio borrado, como se o arquivo tivesse meio fora de alinhamento, por assim dizer. Tava meio esquisito, a impressão não tava legal. E aí, assim, agora a qualidade do papel é muito boa, a gramatura do papel é legal, a edição, pelo menos a edição de Volta para o Futuro tem orelha, né? Ele é capa cartão, mas tem uma orelha e tal. O que você pode falar sobre esse aspecto da edição nacional, Vitor? Cara, tá bem caprichado. Não vi nada de erro Então, assim, como você falou, é aquele papel grossinho, assim, brilhoso, pra quem comentar aí edição, mas é, na impressão não vi nada. Achei ficou bacana os desenhos. Não sei se o tipo de papel contribuiu pra essa sensação que eu tive que a arte não combina, né? Uma arte muito clarinha, assim. É, não tem tanto aquele sombrio isso. A título de comparação, é, Gideon Falls, que é um gibi do Jeff Lemire, é, tem uma arte bem mais sombria, assim, bem assustadora. É o André Sorrentino, né, que desenha. Inclusive tem algumas no gibi bem bacana, assim. É, acho que combinaria mais com um gibi de terror, mas também... Okay. Agora, uma outra curiosidade também, vocês que leram em inglês, o nome do... O nome é Bode, né? Bode, B-O-D-E mesmo. Que aqui parece... Isso. Bode. Vocês lerem em inglês, é Bode mesmo, né? Aqui fica engraçado, né? Porque esse segundo tempo tá o Bode. É, então, é que o irmão grita, ele Bode. É, o Bode na sala, né? É, cadê o Bode? Tá lá fora brincando com os amigos. Tá pastando. Eu vou culpar também logo de cara a minha ignorância do gênero. Eu nunca fui muito fã assim de horror, terror, não por aversão, nem ai, tenho medinho. Tinha medo de zumbi, já contei essa história, mas consegui superar graças à promoção de DVD das Americanas por R$6,90, bons tempos. Mas é ignorância mesmo, nunca ter ido até para procurar mais do gênero, principalmente nos quadrinhos, horror, terror, conheço pouca coisa. Adoro o Dylan Dog, por exemplo, mas não tem uma tradição, assim. Pra dizer que eu tenho alguma coisa mais clássica, assim, eu tenho o Corvo do James O'Barr com... É James? Acho que é. Que é desenhada pelo Alex Malivia até, que saiu aqui, acho que naquela época tinha... Aquelas edições meio picaretas aí que a gente nunca vai saber se é um piratas ou não, né? Pandora Books, Metal Pesado, enfim. Agora, eu esperava isso, né? Uma coisa mais suja, uma coisa mais André Sorrentino mesmo. Sombria mesmo, a atmosfera sombria. Se a gente fosse cinéfilo nojento, a gente estaria falando que a fotografia, a paleta do quadrinho não combina com isso. Não acho que seja uma coisa horrorosa, que fique feio, mas surpreende, assim, quebra uma expectativa do que você achava que seria. Até porque todo mundo fala, ah, Lock Key, a princípio eu achava que é mais aventura. Não, é uma coisa mais suspense, tem um mistério, uma coisa assim de terror. Beleza, então isso já esperei um desenhista mais, não exatamente um Sorrentino, né, mas uma vibe assim, nesse nível, mais uso de preto e tudo mais, ele pouco usa o preto e tem um traço mais grosso, assim, me lembra um pouco aquela arte final antiga do Joe Madureira nos X-Men, até, em alguns casos. Verdade, tem essa pegada mesmo. Como aqui ninguém viu ainda a série, vocês, depois de lerem o gibi, vocês ficam empolgados em ver a série ou não? Ó, despertou aqui o interesse, sim. Eu vou conferir pelo menos os primeiros episódios, quero ver como eles vão usar isso aí. E vou voltar pelo menos pro próximo volume. Como eu falei, assim, não me pegou no princípio, mas valeu a pena chegar até o final do quadrinho. Vou correr atrás desse volume 2, Red Games, porque dele deixa umas pulguinhas atrás da orelha, assim. Gosto de como ele fecha algumas coisas, amarra outras, e outras ainda ele deixa no ar, com um choquezinho no final de eita porra, e agora? Mas a série, vou dar uma chance aí pelo menos pros dois primeiros episódios. E você, Vitor? Cara, eu gostei tanto do gibi quanto do que eu vi da série, que foi aquela prévia que o Netflix coloca na página inicial agora, pra você ter uma ideia do que esperar do show. Eu gostei, tava bem. Só não parei pra ver a série mesmo, porque essa semana, nós estamos gravando isso, faz uma semana que a série estreou. A coisa tava bem corrida, assim, mas é uma que tá separada aí já pra eu ver nos próximos dias aí. Bom, então é isso. É, assistam Lock Key no Netflix, que não pagou um centavo pra fazer essa propaganda. Não, porra. Né? Compre o gibi. É um podcast de gibi, cacete. Compre o gibi. Compre o gibi e assista no Netflix. As duas coisas. Mas primeiro compre o gibi, de preferência usando nossos links. Vai ter um link pra os primeiros volumes de Lock Key aí no post. Então acessem e usem nossos links. E é isso. Algo mais a acrescentar, senhores? Eu gostaria apenas de aproveitar a ausência do Joel para dizer que eu não consigo acreditar que ele ainda defende aquele van do Scott Snyder na Liga da Justiça. Completamente off-topic aqui, mas eu quero deixar esse registro. Joel, aquele final que não tem final nenhum, pelo amor de Deus. Merece um podcast só pra gente xingar o Scott Snyder todo. Meu amigo no Twitter, inclusive, né? Me adicionou outro dia que eu xinguei ele. Ah, eu topo. Gosto muito dessa ideia de falar mal do Scott Snyder com amor, com carinho. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar então sair esse metal novo dele com a Mulher Maravilha de Motosserra da Verdade, o Batman Motoqueiro da Noite Fantasma e o Super-Homem Briguento de Rua Cabeludo. Mais massa velho do que isso e eu não sei o que se... Aí eu pergunto, né? Há limites para a massa velhice? Pode até ser o tema do próximo podcast. Isso vindo da pessoa que falou de Murder Falcon no começo do programa, né? E Marcos, que leu o mangá da Três Pornô Gigante, há de concordar comigo. Não, não. Quem trabalha com limite é município. A puta merda. E cartão de crédito, né? Só o cartão de crédito tem limite. Se a massa vem, se não tem. Pronto, acabou. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.